começando mais um 90 Vidas Bônus, esse podcast é exclusivo para você que é assinante do 99 Vidas. Seja muito bem-vindo. Eu sou o Júlio Felipe Mesquita. Olá. É, Vandu da Luber, Bruno Carvalho. Oi. Ainda tá doente, Bruno? Uma semana não mudou esse negócio? É, você vê como é que é, né? Meu Deus do céu, né? Tem que melhorar isso aí, hein, Bruno? Não é magia, é tecnologia. Muito bem, muito bem. Vamos aqui responder perguntas, inclusive antes você... eu quero fazer uma denúncia antes. Denuncie, Bruno Carvalho. Eu quero deixar bem claro que todas as vezes que tiver uma oportunidade de falar mal dessa pessoa, eu vou falar porque... Ixi. Vocês são muito paga-pau dessa pessoa. E eu falei isso desde o começo e ninguém me escutava. Vocês? Vocês principalmente aí, e o Felipe mais ainda. Ah. Mas vocês leram que o Davi perdeu os contratos dele com a Globo, né? Meu Deus, Davi, de novo Davi, essa história do Davi, sim, cara. Sim, porque todo mundo caindo no truquezinho. Ai, não, ele aprendeu, aquilo não é. Não é, o que ele falava não era homofobia, o que ele falava não era machismo, não, ele tá aprendendo. É regional, gíria regional. Tá se desconstruindo, é gíria regional, aham, claro que é gíria regional. Aí o Belinho vai e me aparece agora todo felizinho, com a arma na mão, isso, valorizando o certificado que ele tirou lá, e começou a perder seguidor, que é incrível, as pessoas... Eu não sei como vocês caíram nessa ladainha desse cara, mano. Esse cara é o cara mais escroto que existe, e ele ficava jogando... Hoje, pra galera, o que a galera queria ouvir? Não, eu tô aprendendo. Eu não sei o quê. Mano, o cara é machista, o cara é homofóbico, o cara... Racista. E todo mundo tava racista. E tava todo mundo ali aplaudindo o cara, mano. Aí agora que o cara tá fora de lá e não tem edição da Globo pra ajudar, o cara tá se ferrando todo sozinho. Primeiro foi a polêmica lá do... Ai, mano, eu tô mal, não vem aqui não, amor, não sei o quê. Aí o cara me pega uma foto da internet, mano. Vai se ferrar, velho. Você é muito burro, irmão. Bruno. Aí, depois disso, ele pega e me aparece com a arma, fazendo apologia e armamento aí, ó. E aí? Agora ele tá aprendendo também? É regionalismo? Talvez você esteja levando o Big Brother muito a sério. Não é o Big Brother, mano. É a galera. Se você não fala desse cara aqui semana sim, semana não, eu não ia nem lembrar que ele existe, porra. Mas é que esse cara, mano, todo mundo ficava passando pano pro cara. E o cara não baita de um escroto, velho. Eu falando isso o tempo todo. Ele é o ex-BBB. Que mais perdeu seguidor desde que ganhou. Tipo assim, ele é um baita de um escroto, certo? É escroto pra caramba. Ele perdeu, velho, todos os contratos dele, certo? Isso. Certo. Então pronto, irmão. Já foi. Era só isso que ele podia ganhar desse programa. Nem isso ele conseguiu, então o problema é dele, pô. É, não, mano, eu vou lembrar vocês o que vocês cara, fizeram. Cara. Vocês. Vocês. Vocês é ótimo, cara. É, mas tá aí, né? Um abraço pro Pimenta. Vai ser o ano inteiro, assim, ia... Bruno? O ano inteiro a gente vai estar voltando nesse assunto aí, cada vez que tem uma cagada dele. O próximo Big Brother vai chegar e o cara vai estar falando desse menino aí. Já ia falar o nome errado, você vê o tanto que eu nem lembro dele. Eu ia chamar ele de Arthur. O Arthur, que por muito tempo era o era escroto do Big Brother, mais escroto aí, né? E aí o Davi conseguiu passar esse cara, mano. Como é que pode, né? Conseguiu. Que doideiras. Vamos aqui responder perguntas, jovens. Uriel Félix. Olá, senhores. Recentemente me vi indagando. Como seria o impacto de viver em uma sociedade após passar 15 anos ou mais recluso? Seja por qualquer razão. Ser um presidiário, optar por viver um tempo em um lugar inóspito, em coma, qualquer razão. A tecnologia... São coisas bem diferentes. Não, peraí. São cenários totalmente distintos, beleza, cara. Beleza, mas ele disse assim, é um lugar que te afastasse socialmente e tecnologicamente de tudo, sabe? Na prisão você ainda socializa com os outros presos, por exemplo. Justo. Mas você não tem acesso, por isso que eu tô falando, diferente. Você tá em coma, você não tá interagindo com ninguém. Eu acho que o melhor exemplo seria o em coma. Você, tipo assim... Melhor exemplo. Melhor situação é estar em coma. Porque você não tem acesso a nada. É isso. Aham. Uhum. Você tá em coma por 15 anos. Pô, pra ficar 15 anos em coma, porque 15 anos preso. Você nem sabe, né? Você nem tem consciência, né? Aí a sua família inteira, alguns morreram. Saber, com certeza, já não tá sei. Casado com outro. Porque eu não tô nem em coma, nem vou ser preso. É. Mas não tô tentando Vamos aqui sugerir. Beleza. Que é o em coma, porque realmente não tem contato com nada. Porque até se você ficar num lugar inóspito, existe um Pix num lugar inóspito, entendeu? É o que eu tô falando. Então... Acho que o coma é o melhor exemplo aqui. O quanto que a tecnologia teria se desenvolvido nesse tempo? Como seria se adaptar a essa realidade? Então, assim, vamos pensar o quê? A gente voltaria no tempo pra quando ali? 2009? Mas pra estar em coma, você precisa viajar no tempo? Não, não, não. É porque ele tá falando... Essa pessoa viveu mais ou menos ali até 2008, ela entrou 2009. Em coma, ela entrou em coma em 2009, é isso? Isso, acordou isso. Acordou agora, no meio das Olimpíadas. Acordou aqui no meio das Olimpíadas. De 2024. Isso. O que é que mudou nesses 15 anos em termos de tecnologia? Cara, se você parar pra pensar, não foi tanta coisa assim. Que pena que eu não tenho telefone de nenhum hospício. Foi, 2009, mudou cara, muito. Não foi, mano. Primeiro que todo mundo ganhou seu próprio Pokémon, né? Que é um celular. Todo mundo usa. Ninguém vive sem um celular. Essa é a verdade. Em 2009, quase ninguém tinha. Quase ninguém tinha. Esse tipo de celular. É, que é o celular que faz tudo. Isso. O celular se tornou... Substituiu o computador. A nossa carteira, caralho. Tem tudo nela. Tudo é digital. Mas pensa no seguinte. Como que você... Vamos lá. Primeiro que o iPhone saiu antes disso, só pra lembrar, tá? Sim, mas saiu lá fora, né? Pode falar. Não é todo mundo que tinha isso. Quase pouquíssimas pessoas tinham. Nós estamos andando na cidade aqui. Tudo bem, mas as pessoas já tinham ciência da existência. E em 2008, 2009 ali, eu tinha um Sony Ericsson. Pensa o seguinte, ó. Escutava em MP3. Quando você tá em coma, sua vida... Nem lembro qual celular que eu tinha. Quando você tá em coma, a sua vida pra você tá suspensa. Quando isso. A pessoa acorda, é como se tivesse, ela tivesse ido dormir e acordado. Então, ela não tem essa noção do tempo que passou. Não isso. Tem. Mas o mundo passou. O mundo virou o mundo passou, mas presta atenção. O impacto que ela vai ter é o mesmo que a gente teve pra aprender a usar essas tecnologias. Porque ele não saiu do mundo que existia zero tecnologia. É diferente. Não é o mesmo impacto, mano. Lógico que é, cara. Pensa o seguinte, você teve que aprender a usar. Ele não, mas eu fui aprendendo ano a ano. Até, Bruno, por exemplo, eu ter um telefone... Até eu ter um smartphone mesmo, tipo do que eu tenho... relativamente parecido com o que eu tenho hoje, foi uns 6 anos aí de diferença, de 2008. Então, mas pensa o seguinte, imagina o seguinte. A gente só não tem carro voador, mas no futuro a gente tá, mano. Não, cara, não. Porque pensa o seguinte, uma pessoa que não teve celular, seja por qualquer circunstância, tá? Ela não teve celular. Ela pega o primeiro celular hoje, ela vai ter que aprender a usar, certo? Sim. Ela nunca teve celular. Não teve condições financeiras, qualquer razão que você quiser. Ela vai ter que aprender a usar. Ela vive num mundo em que o conceito de celular já existia. Esse impacto que vocês estão falando, ele é muito maior se a pessoa tivesse ficado em coma por 30 anos. Porque assim, no mundo dela não existia o conceito de telefone celular. Então se você entregasse um smartphone na mão dessa pessoa, não é que ela não saberia o que fazer, ela não sabe o que aquilo representa. Sim. Entendeu? O smartphone ainda é um telefone celular, só que ele tem novas funcionalidades, ele evoluiu com o tempo, mas... ele ainda é um telefone celular, então a pessoa consegue entender, fala assim, ó, isso aqui é um celular. Mas na época ali, Bruno, você fazia pouca coisa, era mais mandar SMS, ligar e tirar uma foto, dependendo tudo do celular. Tudo bem, Jordi, mas você entende que se ele pegar um celular na mão, e aí ele vai começar a interagir, imagina que você vai começar a interagir como uma criança interage. Sim. Vai tocar, você vai aprender, e aí aquele conceito primeiro pra você vai deixar de ser... Primeiro que ele vai se assustar pelo fato do celular... não ter teclado, ele ser digital teclado. Não, gente, sabe? Do jeito que vocês estão falando, parece que não existia nada, mano. Parece que o cara saiu da época da escuridão. Que é isso, Bruno? 2008 não tinha celular touch, caralho. Não tinha touch, foi lógico a época que tinha, inventou não esse tinha, negócio, caralho. Não tinha. O iPhone tinha lançado em 2007. Quando o iPhone lançou, a gente já tinha celular touch, Jurandir, só que era tela resistiva, não capacitiva. Mas, Bruno, a gente tá falando da pessoa normal, assim. Não é todo mundo. Não tipo é assim, uma pessoa que é... tecnologia acessível. Ele adopta, entendeu? Que é o cara pega. Mas tudo. É isso que eu estou te falando. É exatamente esse exemplo que eu estou te dando. Pensa o seguinte. A pessoa comum. A pessoa não teve acesso. Pega a visão. A pessoa não teve acesso durante a vida dela por motivos financeiros. Vamos colocar financeiro? Tipo, a pessoa não tinha dinheiro. Aí com 25 anos a pessoa comprou um iPhone. Ela não vai estar se expondo aquilo pela primeira vez? Não, porque ela viu outras pessoas usarem. Ela viu na TV, ela viu no filme, ela viu na novela, ela viu vendendo nas lojas. Não tem nada a ver com isso. Entendível que é tudo ali. Cara. Não tem absolutamente nada a ver com isso. Bruno, a gente vai no McDonald's e a gente faz o pedido do McDonald's na máquina, caralho. Que loucura é essa, Bruno? O mundo mudou. O mundo é outra coisa. A gente tá no futuro. A gente só não quer aceitar. A gente tá no futuro. Eu acho que o impacto... Só não tem carro voador. Não, o impacto social vai ser muito maior. O susto que a pessoa vai tomar não é do telefone. O susto que ela vai tomar é de pegar uma pessoa que ela conhecer. Ele vai ver o filho dele, que quando ele foi pra coma, tava com, sei lá, 5 anos de idade, e agora é um homem de 20 anos de idade. Esse impacto vai ser muito maior. Óbvio que isso vai ser maior, mas não quer dizer que o outro vai ser de boa. Então, primeiro que ele, cara. Bruno, ele vai acordar, ele entrou em coma, era TV de tubo, e ele vai acordar com a TV LCD de 50 polegadas no hospital, cara. Essa é a verdade, entendeu? Ele vai mudar... Não, 2009 já tinha TV de LCD, mas vocês estão tudo maluco, isso, caraca. Isso aí é uma doideira mesmo. Tipo assim, o quarto que ele ficou no hospital, ele foi reformado? Enquanto era um telefone fixo. Aquele que fazia... Foi pintado, tocaram os azulejos do banheiro, tocaram a TV. É. O jeito que vocês estão falando, parece que o cara saiu da época das cavernas pra vir pra cá. Não foi isso, gente. O Júnior te falou que não tinha época TV, LCD, cavernas, mano. Cara, é só você colocar no final dos anos 90 que era desse jeito, cara. Tá, mas a gente falou de 2009. 2009 beleza. Já tinha TV de LCD, já tinha TV de LED. Mas eu acho que mudou muita você coisa. Não tinha, mas o mundo não gira em torno do Felipe, caraca, mano. Diga assim, eu sou o protagonista. Mas pensa que no mundo do Felipe, ele é o protagonista. Nós somos todos NPCs no mundo do Felipe. Aqui, mas, ô Bruno, existe uma coisa importante aqui, que é o fato de Pensa no seguinte, ó. Pensa no seguinte. Bruno, a tecnologia, pensa, Bruno. Pensa, Jurandir. A gente tem banco. Por que o impacto social é muito maior? Papel, Bruno. A gente não presta tem dinheiro, atenção. Bruno. Ele saiu da época que você pagava coisa com moeda e hoje não existe dinheiro. Que não existe, Jurandir. Onde você mora que não existe? Quem é que usa? Quem é? No nosso círculo social, Bruno, as pessoas podem. Tu foi um dia desse pro restaurante. Imagina que tu pagou a conta com dinheiro, é isso? Tu tirou a mala, abriu a mala. Porque mas eu fui numa festa junina que era dos extremos. Ou a pessoa só aceitava dinheiro ou só aceitava Pix. Não tinha o meio do caminho. Não, mas entendeu? Bruno, o Banco Central tá tirando moeda de circulação, cara. Que a galera não tá utilizando, mano. Isso é uma loucura. A não, gente saiu do aconteceu. Olha a evolução da Felipe, me ajuda aí, Felipe. Tá ele foi dormir, aqui, mano. Ele foi dormir assistindo a Olimpíada de 2008 de Pequim com o Galvão narrando. Isso. E acordou com o cara do Vasco falando no YouTube, tá ligado? É o Casemiro, caralho. Isso. Tá vendo? No final do dia, assim como todas YouTube, as pessoas mano. Aprendem quando ocorre a transição, ele vai aprender. Agora o impacto social ele não tem como voltar. Mal tinha rede social, ele foi dormir. Ele mas, foi dormir com o impacto social, tô falando do impacto de rede social, ninguém, mano. Ninguém disputou que o impacto social é menor do que o tecnológico, não. Mas o que eu tô dizendo é que qualquer pessoa tá discutindo sozinho. As crianças são a prova cabal de qualquer pessoa pode aprender, caramba. A criança, antes de pegar um celular na mão, nunca teve exposição àquilo. Ela aprende a usar e rápido ainda. Mas ninguém falou que ele não ia aprender, você falou que ia ser bizarro, ia ser doideira. Não ia ser bizarro, um telefone. Porque ele é um adulto, mano. A criança ela tem mais facilidade pra aprender as coisas do que um adulto, cara. É um telefone pra você que tá acordado os últimos 15 anos, porra. É, mano, o cara tá dormindo, aí tipo assim, ah, pega ali minha carteira que tem minha identidade e meu dinheiro, sabe? Mas essas coisas existem ainda, Juliano. Aí o cara fala assim, ô moço, quando é que você vai pagar aqui a conta do hospital? Aí ele... como é que eu pago? Eu vou ali tirar o dinheiro do caixa eletrônico? Também, cara acabou de acordar, já quer que o cara passe o Pix? Faz o Pix aí. Onde o hospital é esse? Eles gastaram muito tempo com o remédio, né? A parada funcionando ali. A conta foi alta. Mas eu acho que houve uma mudança absurda. Ele foi dormir, Bruno, com os DVDs, ele alugando um filme na locadora, cara. Aqui em São Paulo ele pode alugar ainda. E caraca, pronto, as mesmas três locadoras do Brasil. Uma loja que existe, o cara manda. Aí ele acordou e ele assiste filme em casa com o streaming, com a internet, sabe? Mas é isso que vocês não entendem. Aí tu diz que não muda nada, Bruno. Como não muda nada, cara? Não, mas não é que do jeito que você tá falando, parece que é impossível do cara se adaptar aí. Não, não vai ser um choque, mano. Como que o cara assistia televisão antes? Ele não ligava a TV e assistia o filme? Agora isso. Ele vai pegar ligar uma TV e vai ter o Netflix lá, ele vai apertar os mesmos botões que ele apertava pra assistir. Não, mas a diferença diferente. É que agora ele cria um catálogo igual tinha na TV a cabo. É isso, gente. Do jeito que vocês estão falando, parece que tudo é novo. Não é nada novo, é tudo mudou se inventando. Bruno, mudou tudo. Você que não percebeu, Bruno, que você tava acordado. Eu estava acordado. É só isso. Você não percebeu a mudança do jeito que ele vai perceber. É só isso. A gente não tá falando que ele não vai conseguir adaptar, não. Mas vai ser difícil. Não, mas não é. Vai ser um processo. Na minha opinião, o choque não vai ser tão grande. Ele vai ficar chocado várias vezes. Não vai, mano. Mas a vida vai seguir e ele vai acostumar, é isso. O Netflix é igual o conceito que eu falei. Quem tinha TV a cabo antigamente, você podia selecionar filme pra assistir também. Do jeito que vocês estão falando, parece que tudo que surgiu foi uma coisa alienígena. E não é, gente. Não, ninguém falou assim, desse jeito. É só que vai ter um impacto. Mas não vai ser do jeito que vocês estão imaginando. Como é que você acha que eu tô imaginando? Do jeito que você tá falando, que o cara vai ficar totalmente perdido. Acho que ele vai ficar... Inicialmente, ele vai ficar perdido, pô. A gente conversa, Bruno, que nem De Volta ao Futuro 2. A gente tem... a gente conversa por vídeo. A gente faz ligações por vídeo. Isso já existia em 2009. Não existia. Pelo amor de Deus. Lógico que existia. 2008? Não existia, caralho. 2009. Primeiro dia de 2009. Pronto. primeiro que teleconferência existia já nos anos 80, filho. Do que você tá falando? Não, mas não era distribuído socialmente isso daí, Bruno. Pelo amor de Deus. Hoje, não existia o Zap, Bruno. Mega Drive, a gente não manda figurinha no Zap. É diferente o cara falar no Skype e o cara puxar o celular aqui e conversar, né? Primeiro porque não era disseminado, não tinha impacto social, era só pra quem conhecia a tecnologia, entendeu? que já trabalhava com tecnologia. Nos anos 80, gente, tinha aquele telefone com telinha de vídeo já, a pessoa fazia chamada. Mano, você faz faculdade pela internet, é outra coisa, mano. É outra parada, mano. Mudou tudo, Bruno, pelo amor de Deus, né? Bruno, a gente, pra escutar música, a gente tinha que baixar MP3 ali em 2008, mano, pelo amor de Deus. Hoje em dia você tem tudo via streaming no Spotify, cara, um aplicativo. Você tem um Kindle, tem acesso lá a bibliotecas do mundo inteiro. Vai dizer que não mudou nada? Pelo amor de Deus, mano. O impacto é outro, mano. Você carrega 5 mil livros num negócio 2008, que pesa 100 gramas. 2008 já existiu o Spotify e o Kindle também anterior a 2009. Você só chega no Brasil lá em 2015, cara. Como é que existe o Spotify? A gente tá falando de um cara brasileiro, mano, que tá ali internado no hospital, mano. E o Kindle existe desde 2007. Pronto, era bem disseminado no Brasil inteiro isso aí. Eu só tô falando que, do jeito que vocês estão falando, parece que nos últimos 15 anos a tecnologia mudou drasticamente e não foi. Mudou o que tudo. Mudou foi acesso. Acesso mudou. Acesso ninguém tem telefone mudou. Fixo, Bruno. Quem é que tem telefone fixo? Vai dizer que isso não mudou? Estabelecimento comercial. Ah, tá bom então. A comunicação mudou drasticamente. Drasticamente. Acesso à informação mudou drasticamente. Do jeito que vocês estão falando... Parece que o cara vai pegar o telefone celular e ficar batendo na testa. Não é assim, mano. Mudou tudo. Não mudou. Felipe, ajuda aí, Felipe. Eu perdi esse negócio. O cara tá repetindo que não mudou. Simplesmente, aí eu provei pra ele que tem você diversas coisas nada. Que evoluíram. Eu acabei de provar pra você que tudo que você falou que ia ser o diferencial já existia antes dele apagar. Não primeiro existia, ponto. Bruno. Segundo ponto, Jurandir. O fato de ter sido criado não quer dizer que chegou nas pessoas. Presta atenção numa coisa. A tecnologia não teve uma transformação tão grande nos últimos 15 anos. O que teve foi acesso. Os celulares hoje, o iPhone de hoje... Não teve mudança não, Bruno. A gente ele parte paga mesmas... hoje, o nosso dinheiro é todo digital. E aí hoje a gente não usa papel... Aí não, não você teve não usa. Você acha que todas as pessoas, 200 milhões de brasileiros, não usam dinheiro papel? A maioria das pessoas está utilizando o Pix, saiu o dado aí. De que onde você utilizam... tirou a maioria? Que Bruno, dado é esse, por favor? Saiu o dado Jurandir. Do Banco Central que as pessoas utilizam mais Pix data que dinheiro físico. Data filho, vai lá, cadê o número? É aqui, onde que tá? Jurandir.com.br. Maioria dos brasileiros não usa mais dinheiro papel. Tá aí na jornada. Ó, aqui, ó. Depois de mais de 3 anos presente na vida dos brasileiros, o Pix tornou-se o meio de pagamento mais utilizado no Brasil. Estatísticas do Banco Central revelam que o terceiro trimestre de 2023, o Pix superou o uso do cartão no país. Cartão? Pra vocês terem noção. Dinheiro não, bebê. O dinheiro é o terceiro, caralho. Com certeza superou o dinheiro, pô. Não tem dúvida. Tá maluco, Bruno? Que loucura é essa? É, paga lá o teu como, ônibus meu. No Pix, então, pô. Bruno, tá aqui o dado. Tá, a Agência Brasil tá bom pra você? O Infomoney tá bom pra ti? Quer de qual fonte? Aqui, ó. É, cadê? Os números... O Pix, ele perde apenas para o TED. Doideira isso, né? O TED ainda é o... Até hoje? É pelo o valor, não pela quantidade usada. Ah, tá, beleza. É porque aí você vai, tipo, a pessoa vai pagar um carro, no, às vezes... É porque acho que o Pix assim, tem um limite no, de... Um limite, né? Do negócio, tá? Aí beleza, aí faz sentido. Mano, doideira isso aqui, é. Depois do Pix, os meios de pagamentos mais usados pelos brasileiros foram cartão de crédito em segundo e o cartão de débito em terceiro. Seguidos do boleto, TED e dinheiro. Ai, meu Deus. Bruno, que mundo tu tá, Bruno? Que loucura é essa? Ah, o Bruno é aquele... É o pai de família dos anos 80 mesmo, que ele abre a carteira dele e tem lá umas notinhas de 50, de 10. Não, eu não tenho dinheiro, mas não vou achar que ninguém usa tu dinheiro porque dinheiro? Eu não uso. Tem algum dinheiro na tua carteira? Não, não tenho. Eu tenho 20 reais aqui. Então né? Realmente mudou nada, né, Bruno? Comparado com 10 anos atrás. Duvido que mas tu tivesse que dinheiro dizendo... na tua carteira. Se o cara tentar usar dinheiro, vão aceitar, filho. Sabe o que rolou comigo esse negócio do dinheiro? Outro dia eu tava numa festa, tava lotado, festa junina, lotadaça na rua, cheio de gente. Aí a fila pra comprar cerveja, esse negócio tava muito grande. Aí um chegado meu falou assim, a fila pra quem compra com dinheiro tá vazia pra caramba, porque ninguém tem dinheiro. Aí ele eu comprei, passei um Pix pra ele de 50 reais, ele me deu a nota de 50 e eu fui lá comprar no caixa do dinheiro, porque tava muito mais vazio. Aí, ó, e aí? E aí o quê? Pronto. E aí o quê? Eu fiz um Pix pra poder usar dinheiro, Bruno, olha que maluquice. Pois é, você fez o caminho reverso. Pra você ver o quanto tá em desuso essas coisas, né? Mudou muito, a internet mudou tudo, a tecnologia mudou tudo, tá tudo diferente. Se você dormiu nos anos 2000 e acordou agora, você vai pensar que tá no mundo dos Jetsons, sem os carros voadores e teletransporte. Vai, mano, que loucura é essa? Não vai. Sem os carros voadores e sem o teletransporte. O resto tem. Tem até robô que limpa a casa, Bruno. E aí tu quer dizer que a gente não tá no futuro, caralho? Se eu te contar desde quando existe robô aspirador, você vai cair duro no chão. Desde o Jetson. A gente viu o Jetson. Sabe o que é doideira? Sabe o que é doideira? O cara vai acordar no Brasil e o presidente é o mesmo. Deu tempo o mundo acontecer tudo. O presidente ser preso, ser solto e ainda voltar, ele vai estar tudo normal. Ele fala assim, nossa, eu tô acordando aqui nos anos 2000 mesmo, né? Fiquei pouco tempo desacordado. Aí quando vê, o Lula é uma inteligência artificial, o pessoal não fala, né? Que existe 50 Lulas. Acho que foi o Monark que falou que existe 50 Lulas espalhados pelo Brasil. Ele falou isso? Meu Deus, cara. Não é possível uma coisa dessa também. Pô, às vezes eu queria ficar desse jeito, assim. Caralho, às vezes tem uma sexta-feira, total. Um sábado, que eu queria ficar desse jeito. Tudo bem. Nesse nível, bem, nesse nível mental. Foi uma boa discussão isso daqui. Mas aqui, eu falei no último bônus que eu ia trazer uma polêmica. Isso, fala. Polêmica. Exatamente. Gosta, que tem a ver com as Olimpíadas. Quer deixar pra abertura, não, esse daí? Ou no próximo? Não, não, não, eu prefiro que não. Fico falando aqui. Tá tendo aí uma... Nós estamos no meio da Olimpíada ainda. Meio não, é a primeira semana, isso. Né? Uhum. Tá no começo ainda. Já tá pra acabar, né? No final das contas, né? Não, é um mês, né, a Olimpíada. Não, 15 dias. Ah, é? Só? Só. A Copa do Mundo que é um mês. Ah, porque a Olimpíadas é assim, os caras jogou o basquete hoje, ele vai jogar amanhã também. No futebol não tem como fazer isso, né? Então por isso tem que ser um mês. E qual que é a minha... A gente tá um... Existe um... Nesse momento aqui, existe um certo pânico em relação ao o estado das medalhas do Brasil. Porque a gente tá sofrendo isso. Umas derrotas que a gente não tava esperando aí. O Japão, né? O Japão é foda. O Japão tá pegando a gente. Não só eles, né? O Japão tá destruído, tá esmerilhando. O Japão é assim, nossa, o brasileiro é bom no samba. Eles vão lá, aprender a fazer um samba melhor que a gente, é foda isso. Não, samba nunca vão aprender, nunca aprenderão. Cara, tem os japoneses estão fazendo um samba melhor do que a gente, mano. Melhor não, né? Para, mas, tipo assim, eles copiam a gente, mas eles fazem, mas eles replicam, mano. Sim, Felipe. Mas qual que é a minha preocupação? A gente falou do TikTok aí. Tem um estudo que saiu ano passado que o Brasil é o terceiro país que mais usa rede social no mundo. Isso. Atrás da Índia e da Indonésia. Que são dois países que têm populações maiores que o Brasil, se não me engano. Uhum. Bem maiores, né? Isso, principalmente a Índia. A Indonésia não sei se é muito maior. Acho que ainda a Indonésia é tipo 300 milhões. Estou levemente surpreso, tá? 275 milhões de pessoas na Indonésia. Ô louco. É bastante gente, é. E eu não sei, cara, se tipo assim, o brasileiro no geral, não tô falando nem do atleta, o brasileiro no geral tá abalado mentalmente tem muito tempo. Yes. Acho que todo mundo no mundo ficou abalado mentalmente aí, Covid pra cá, mas o brasileiro ele tem passado por mais provações, eu diria assim. Uhum. E eu não sei se essa presença da rede social, assim, tão forte no nosso dia a dia, pode estar atrapalhando a cabeça dos nossos atletas. Eu acho que porque tá, o brasileiro, né, ainda tem uma mania de ainda ser um pouco duro, assim, cobrar muito a galera. E às vezes a pressão é muito grande, a galera não tá preparada muito bem para lidar com essa... Não só a pressão do esporte em si, mas... Dessa exposição toda que a rede social gerou pra todo atleta, assim. Um atleta de, sei lá, de esportes aí menos badalados no Brasil. Na Olimpíada de 2008, de 2012. Acho que ele não tinha esse nível de exposição que ele tem hoje. Uma pessoa da... Atleta lá do... Que tava hoje lá do BMX Freestyle. O cara tem 200 mil seguidores no Instagram. Bala louca, o cara chama. Bala louca. Grande bala louca. Caracas. Que inclusive foi muito bem. Ele não é um exemplo da pessoa que talvez tenha sucumbido à pressão. Porque na verdade ele fez um resultado excelente. Melhor do que se esperava até, inclusive. Mas Eu não me pergunto se isso tem, tipo, atrapalhado às vezes os nossos atletas um pouco, assim. Porque eu acho que às vezes essa expectativa muito grande em cima da... Tipo assim... Eles são muito bons no esporte deles, eles têm uma exposição grande dentro do esporte deles, mas quando chega a Olimpíada é outra exposição, pô. Tinha 1,5 milhão de pessoas na casa da TV assistindo o skate feminino, sacou? Eu não sei se essa exposição pode estar atrapalhando a galera nesse sentido, sacou? E eu acho que existe um medo real da gente ter uma performance pior na Olimpíada, que é uma coisa que a gente não tem um tempo, né? Ô Felipe, antigamente, tratamento psicológico com atletas era algo bem específico, né? Hoje a gente vive uma realidade que, por exemplo, a seleção brasileira não tem tratamento psicológico, né? O futebol, né? Eu acho que... Eu tô falando infelizes. Da seleção brasileira, né? Porque tem... Não, mas de certos atletas. Sim, que, sim. Que criticam a psicologia que não faz o menor sentido. Diz que meu psicólogo é Deus, como disse o Hendrick. Ele disse, cara, que não. Cara, é assim, não vou entrar no mérito, mas assim, uma coisa não anula a outra. A pessoa tem direito a ter a fé dela e exercer a fé dela. Só que a psicologia, ela existe pra ajudar a pessoa a tratar problemas que pertencem aqui. Então, quer exercer sua fé? Perfeito, é uma escolha sua, é um direito seu. Tratar esse lado espiritual? Legal. Mas a psicologia, ela existe pra tratar outras coisas. E quando você critica uma psicologia, uma ciência como a psicologia, você comete um grave erro de induzir pessoas a assumirem o mesmo padrão de comportamento. E isso não é saudável. Não é saudável. Uma coisa não anula a outra. Você ter a sua fé, parabéns, legal. É um direito seu exercer sua fé. E que bonito que você tem a liberdade para isso. Mas isso não anula a necessidade que as pessoas têm de sim cuidar do lado do psiquê. Então, se você tem a sua religião para tratar o seu lado espiritual, seu espírito, sua alma, perfeito. Agora, existem problemas desse mundo aqui que as pessoas precisam tratar, e profissionais como os psicólogos ajudam de verdade essas pessoas, entendeu? Então, atletas, as pessoas quando abrem a boquinha, elas têm que entender que elas estão falando para outras pessoas que podem ouvir o que elas falam. E, de novo, o ideal é que as pessoas soubessem discernir, mas, infelizmente, nem todo mundo sabe. Aí a pessoa escuta um negócio desse e fala assim, é verdade, né? Eu vou parar meu tratamento aqui que eu não preciso disso. E isso é o maior risco que você pode trazer para a vida de uma pessoa. A ciência, ela existe por uma razão e é para poder ajudar o ser humano, tá? A religião existe para quem quer buscar algo diferente. Não, uma não... para as pessoas que creem. Uma não supre a outra e nem substitui a outra. A ciência existe, a ciência é real. A religião para as pessoas que a exercem é algo que existe para ela também. E não são substitutos. Não são substitutos, tá? Ciência é necessária. Tratamento psicológico é necessário. Mas é que Bruno, é muito... Eu pego muito o que o Felipe tá falando aí sobre... A pressão que é feita através das redes sociais, essas pessoas ela tendo acesso e dando respostas, tipo assim, a pessoa posta lá, hoje foi um dia muito ruim porque eu não consegui atingir o número que eu tava querendo. E os comentários é só gente esculachando a pessoa do começo ao fim e ela, tipo, brigando com a pessoa online também, sabe? Discutindo e dando bloco e não sei o quê. Cara, isso com certeza mexe com a cabeça da pessoa pra competir no dia seguinte. Pressão em atleta, isso sempre existiu, antes das redes sociais e com as redes sociais, sempre existiu. Só que você blindar atletas de uma certa cobrança, que a turma sabe que existe, mas quando você tem contato e é pessoal, porque a pessoa vai no seu perfil, e aí você tem nas suas mensagens particulares, gente te xingando, te chamando de merda e não sei o que, isso é muito pesado, cara. A gente tá falando de um país que não investe no esporte. Sabe? Que no último governo destruiu o Ministério do Esporte. De repente, destituiu, né? Transformou numa secretaria dentro de um outro Ministério da Cidadania que acabou com o Bolsa Atleta, sabe? Que ajuda muita gente. A gente tem 9 mil atletas que recebem o Bolsa Atleta e o governo passado simplesmente diminuiu quase 50% do valor que essa galera recebia. Cara, isso tem um impacto muito grande. É um país que não incentiva o esporte. E a galera ainda é cobrada como, tipo assim, chegou nas Olimpíadas, nossa, tem... Poucas medalhas, né? Que absurdo, não sei o quê. O Brasil sempre perde. Cara, a gente tinha essa parada primeiro que... Quando o Brasil ganhava na Olimpíada, a gente tinha muito essa parada da superação. Porque exatamente é o país que falta investimento. Tem dificuldade de competir com a galera em alto nível que tem todas as facilidades que eles não têm, né? Aí chega na Olimpíada... E essas pessoas continuam fazendo isso, principalmente dentro dos seus esportes. Às vezes, nas competições deles mesmo, assim. Um mundial, um negócio assim. Só que chega na Olimpíada, essa pressão... Aumenta muito, né? É o que você falou, tipo assim, a galera falou, pô, né, essa pessoa aí, ela não falaram que ela é foda aí, por que ela não tá ganhando a medalha, assim? A gente fica nessa expectativa, você não acompanha nada da carreira da pessoa, aí ele chega na Olimpíada, você vê numa reportagem lá na TV, na internet, que ela no último mundial ficou em terceiro, aí chega na Olimpíada, fica em sexto, você fala, pô, essa pessoa não era um dos três melhores do mundo, o que aconteceu que ela não ganhou uma medalha pro Brasil, né? Aí você fica, tipo, cornetando em cima e... E eu acho que muito tem a ver com essa pressão que eles estão recebendo dessa expectativa, dessa exposição maior que você tem e de eles passarem muito mais tempo hoje em dia nas redes, eles também. E essa exposição ser essa via de mão dupla. Tem coisas positivas, tem atleta que hoje em dia consegue viver de esporte por causa de rede social, né? Mas a cobrança e essa pressão é muito maior e meio indevida de algumas formas, eu acho também. Cara, a gente vive um período, é o que eu falei, a exposição nas redes sociais, ela tá causando muito mal para as pessoas no geral. Sabe, essa coisa da ansiedade social, essa pessoa essa coisa das pessoas passarem tanto tempo conectada, isso não é saudável, cara. Assim, eu sempre falei isso, a internet ela é uma ferramenta. E como qualquer ferramenta, o que discerne do benefício ou do malefício é a maneira como você usa. Não é saudável as pessoas terem acesso a tanta informação. E eu vou usar inútil, mas não, não entendo dessa maneira. Se você parar pra pensar que hoje você tem na palma da tua mão mais acesso a informação do que você jamais teve com um monte de enciclopédia na tua casa, isso deveria ser um benefício. Ah, então isso mudou tecnologicamente? Mas não foi de... A Barça não existiu em 2009, querido. A Wikipédia já tá aí faz tempo já, muito antes de 2009. Mas o problema real é que as pessoas não sabem lidar com isso. E hoje existe uma... literalmente existe uma dependência das pessoas em afirmação social, através das redes sociais. Existe uma necessidade muito grande de ver e ser visto. Existe uma ansiedade social gerada, sim, pelo uso das redes sociais. E as pessoas não sabem como lidar com isso. As pessoas não sabem como lidar com isso. Então, eu não tenho problema nenhum de falar. Pra mim, redes sociais são um grande malefício, não por si só, mas pela maneira como nós as consumimos, entendeu? O ser humano não sabe consumir. A gente acha, a partir do momento que a gente teve acesso à informação dessa maneira, a gente acha que a gente tem que consumir tudo, e não é assim que funciona. Não, e você falar que a internet dá um certo... engana esse negócio de dar um certo poder pra qualquer pessoa poder comentar tudo que ela vê por aí, inclusive colocar pra fora todos os preconceitos, suas raivas e etc. online. E aí você desconta nos atletas, caralho. Cara, os atletas brasileiros, Bruno, eles chegaram... Só o fato de terem chegado nas Olimpíadas... Sim. Já foi através de muito sacrifício. Que a gente tá falando de um país que não investe no esporte. Ah, existem políticas públicas relacionadas ao esporte? É claro que existe. Mas um país gigante como esse deveria ter muito mais. A gente deveria ser uma potência olímpica, sabe? E a gente não é. A gente não é. Então, mas a questão aí não é a falta de investimento, mas o problema maior do que o Felipe trouxe é como as pessoas reagem a isso. De novo, a informação tá aí, só que as pessoas preferem gritar na câmara delas, na câmara de eco delas, do que procurar se informar direito. Por isso que eu falo, a internet não é ruim, é um baita de um benefício ter acesso à informação. A diferença é que a maioria das pessoas não tá interessada em aprender de verdade. Elas estão atrás de reforço positivo social. É muito melhor você ter o like do que você pegar usar o seu tempo para se informar, sabe? E é uma pena. O maior benefício da internet é ter dado voz para quem não tinha antes. O maior malefício é que agora todo idiota também tem uma voz. É, aí você vai receber de tudo, né? Exato, é isso. Mas, ô Felipe, o que é que tu acha? Tu que trouxe o questionamento, tu acha que... Sim, eu acho que é isso. Eu acho que é isso que tá acontecendo. É, mexe muito com a cabeça, né, da galera. Eu acho que é isso que tá acontecendo, né? E que a gente tente... Eu sei que é difícil a gente, sabe, não ficar triste porque o Brasil não tá ganhando essas coisas. É uma coisa que a gente espera. Mas que a gente tente ser mais compreensivo com essa galera. Que a gente não fique tão decepcionado quando uma pessoa que você não conhecia uma semana atrás e você achava que ele ia dar uma medalha pro Brasil acaba não ganhando. Ô Felipe, o brasileiro, assim, o atleta brasileiro, ele sabe o quanto que eles passam. Porque chega o período olímpico, todo mundo quer assistir todos os esportes porque acha legal e tudo. Mas passou as Olimpíadas, ninguém acompanha o campeonato de ginástica, ninguém acompanha o campeonato de tênis de mesa. E essa galera continua, né, se esforçando lá e às vezes até conquistando. Mas chega esse período olímpico, a pressão que o brasileiro faz é muito grande, porque o brasileiro não sabe torcer, ele quer ganhar. Ele quer sempre ganhar, sabe? E aí, quando a gente vê os atletas no pódio, porque ganharam a medalha de bronze, cara, os brasileiros estão mais felizes do que o segundo e o primeiro. Pode reparar como você vê lá, brasileiros no terceiro lugar sobem lá feliz, chorando. E meu Deus, cara, consegui a medalha de bronze, sei o quê. Aí segundo lugar, triste. Primeiro lugar, o pessoal, caraca, né? Mais uma vez, primeiro lugar aqui, que bosta. E o bronze, parece que o bronze é o ouro, caralho, pro brasileiro. Por quê? Porque eles sabem o esforço que sabem chegar lá. Exatamente, eles têm essa dimensão, sabe, do quanto que... A gente viu isso com as meninas lá da ginástica. Estados Unidos e China, que são as potências olímpicas, tem um baita do... Estados Unidos não se fala. Tipo, toda a faculdade tem um programa pra levar jovens, programas pra esportivos de universidade. Aqui não tem, cara. São dois países que investem muito dinheiro em esporte, sabe? E não é só no futebol, porque aqui no Brasil é futebol e o resto, né? É, eles têm a política, Bruno, de de o cara é um bom atleta, ele vai chegar na faculdade porque ele é um bom atleta, entendeu? Isso é um negócio. Sim, foda. Tem bolsa, é incentivo pra atletas, muito grande. Né? É, sabe? Que é uma coisa que o Brasil não tem. Então, assim, pra China e pros Estados Unidos é natural ganhar medalha, sabe? Agora, pro brasileiro, ele sabe o tanto de sangue e suor que vai pra cada competição dessa. E, de novo, a Olimpíada, a gente tá falando da nata do esporte mundial, cara. Só o fato de estar ali figurando naquele meio quer dizer que você já fez muito, sabe? Você passou por muita coisa. É, muito foda, cara. É muito, muito difícil. Realmente, a gente só vai conseguir, Felipe, medir tudo isso depois de muitos anos de estudo aí. Sim, é foda, porque essas paradas de impacto social, esse estudo antropológico é coisa de década, né? Exato. Vai entender o impacto que... Enfim, vamos ser menos... vamos tentar babaca. Ser menos babaca com a galera que tá lá. Se não for do jeito que for... Faz melhor lá, mano. Se o cara não conseguiu a medalha, vai lá e você pega, então. Não, quando o perfil do Instagram lá do Globo Esporte coloca assim... Brasil perde nas oitavas de final da competição XYZ. Valeu, gente. Valeu. Valeu pelo esforço, não sei o quê. Aí os comentários... Nossa, troféu valeu. O Brasil é isso, só ganha um monte de valeu, não ganha medalha nenhuma. Cara, pra você atleta ver isso, deve ser uma merda, sabe? Deve ser uma merda. Sabe quem tem que ouvir isso? O jogador de futebol que ganha milhões por mês. Esses tem que ouvir. Agora, o cara que tem que trabalhar num segundo emprego pra poder representar o Brasil nas Olimpíadas, o cara não tinha que estar ouvindo isso. Sabe quem tinha que estar ouvindo isso? Um monte de jogador de futebol da seleção brasileira masculina que nem se classificou pras Olimpíadas. Aí tem que ouvir. Agora... Os atletas que estão lá representando o nosso país, que tiveram que treinar o ano inteiro, tendo um outro emprego para poder continuar praticando esporte, sabe? Cara, essas pessoas não têm que ouvir isso. E de novo, elas estão ali porque elas são entre os melhores do mundo e não é a medalha que vai tirar isso. Ali a medalha é uma maneira de mostrar que dentre aquelas pessoas houve um destaque. Só que todo o esforço dos atletas brasileiros tem muito sangue e tem muito suor, cara. Na vida não... Definitivamente a vida não é um morango para essas pessoas. Eles não vão lá no Salt Bay comer carninha assim, ó. Com a mão. Tô até fazendo a mãozinha aqui que vocês estão vendo já, né? É. Tô fazendo a mãozinha aqui do Salt Bay lá. Vê se vai... Vê se alguém do time de ginástica olímpica tá lá no Salt Bay, por exemplo. Não tá. O que eu achei pra finalizar essa parte de redes sociais aí... Tem que acabar o TikTok. É isso. A culpa nem é só do TikTok, não. Mas é... Olha tem que acabar isso aí. Tem que acabar o Instagram também. Olha que sequência inacreditável do Instagram da Rebeca Andrade, né? Que é uma das nossas melhores atletas aí da ginástica e tudo mais. Uhum. Ela postou uma foto nos stories, tá? Uma foto dos stories do time da ginástica, né? Que competiu ali, que eles ganharam bronze. O story seguinte, ela... Uma mensagem religiosa, agradecendo a Deus e sendo muito grata. E aí... O story seguinte é ela mostrando a medalha que ela venceu e agradecendo as pessoas pelo apoio, não sei o quê. E aí o story seguinte, ela falando assim, gente, eu tava dormindo, mas acordei com mensagem dos meus familiares dizendo que tem alguém se passando por mim pelo WhatsApp de dinheiro. Meu Deus. Por favor, não mandem dinheiro pra ninguém. Não sou eu. Caraca. Vou voltar a dormir aqui. Beijo, gente. Tipo assim, o atleta, 4 da manhã, ele tem que vir nos stories... Postar um print e dizer assim, gente, não sou eu que tá pedindo dinheiro no WhatsApp. Caraca, mano, isso é um suco. Tá lá na França. Vai competindo, porque ela ainda vai competir, né, no individual. Isso, nos individuais, tem que preocupar exato. Com uma merda dessa aí, meu Deus. O suco, é o suco do que acontece nas redes sociais e o impacto que tem na nossa vida, né? É isso. Enfim, vambora. Eu sou o Júnior de Filho. Eu sou o Felipe Mesquita. E eu sou o Bruno Carvalho. E esse foi o 99 Vidas Bônus. Nos encontramos na próxima. Tchau. Looking for a heart, looking for a lover. myself another piece, another piece of the action. Crazy, oh child, you know you're crazy.